resolvi te ligar. Puxa a cadeira, pode sentar, cê pode me ouvir. Agora você que não dá. Lembrei dos nossos momentos, botei na balança, comecei a pisar. Acabaram as dúvidas, certeza não dá. Espere, não chore, deixa eu terminar. Abre a janela, olhe pra baixo. Desce aqui, quero te abraçar. Vim terminar o noivado agora. Eu contigo quero me casar. Vim terminar o noivado agora. Eu contigo quero me casar. Na, na, na, na. Não posso ficar. Na, na, na, na. Contigo quero casar. Na, na, na, na. Não posso ficar. Na, na, na, na. Contigo quero casar. Essa é pra se apaixonar. Alô, resolvi te ligar. Puxa a cadeira, pode sentar. Cê pode me ouvir. Agora vou dizer que não dá. Lembrei dos nossos momentos, botei na balança, comecei a pesar. Acabaram as dúvidas, certeza não dá. Chore, deixa eu terminar. Abre a janela, olhe pra baixo. Desce aqui, quero te abraçar. Vim terminar o noivado agora. Eu contigo quero me casar. Vim terminar o noivado agora. Eu contigo quero me casar. Na, na, na, na. Não posso ficar. Quero casar.